verdade na boca dos políticos. No discurso me belisco pra ver se tô sonhando. Aí é tanta ideia que não dá pra acreditar. Lá vem ele de novo, todo disposto a ajudar. Eu não tô entendendo o que ele tá falando. Sorridente na humildade, acha que tá agradando. Com um papo de caô que eu não vou cair. Prometendo rios de ouro, mas não vai cumprir. Cara de bonzinho, olhos de pidão. Agora eu entendi, é a eleição. Sua hora chegou, vai recorrer ao povo, pedindo seu voto, gritando socorro. Uma mentira repetida se torna verdade. Eu vejo no fundo dessa frase, mas pura maldade. Cabe a você tomar a decisão. Se é verdade ou mentira, tá em suas mãos. Quem acredita em ET, duende ou na polícia? O que temos é pobreza, miséria e injustiça. Nos programas de TV é só baixaria. Na disputa por audiência, dia por dia. Falta merenda nas escolas, mas que covardia. Também falta o professor que não recebe há dias. Mas isso não importa pra quem tá de fora. Vira a cara, fecha o vidro e vão embora. Com o seu carro importado e sua mansão. Vive na luxúria, pura ilusão. Não tem vaga no hospital pra quem tá sofrendo. A crueldade do governo é o que nós temos. Falta Deus de um coração pra muitos por aí, se drogando e assaltando para consumir. Não é a verdade que passa na TV, na novela ou nos filmes que você tanto vê. A verdade tá nas ruas, pode acreditar. Na favela e no gueto, e é ali que tá. Sem cultura, sem comida, sem educação. Os moleque na infância aprendem a ser o vilão. Com a arma na mão, é o dono no mundo. Sua vida no jogo, em fração de segundo. Se aliena, se alia com um craque e tal. Mas uma história pode ser fatal. Tipo o maioral, o maior marginal. Hoje no fim de semana sempre se dá mal. Trabalhador brasileiro, exemplo de cidadão. Hora extra na noite pra comprar o seu pão. Um sufoco com a família, pouco dinheiro na mão. Se sustenta como pode pra aguentar o patrão. Preste atenção nas verdades que rola. Falsas verdades nunca tem hora. Boas mentiras agora tem vez. Pois não sei de qual é a vez. Quem sou eu pra falar a verdade? Quem és tu pra dizer que é mentira? Diz aí. Eu não sei, mas pretendo saber. Solução quem virá me dizer? Em certa ocasião, a melhor opção é ficar calado. Só que dessa vez não, dessa vez não irão me calar. Porque sou WG e agora eu vou falar. De colonização, maldita corrupção, acaba qualquer espécie de população. E não estou generalizando, estou afirmando. Infelizmente pra você que continua discordando, levanta e sai andando, não fique só pensando. Você perdeu a briga, mas a guerra tá rolando bem na sua cara. Então se liga e se prepara, a mentira é contínua e a verdade é coisa rara. Sou excluído, porta fora do comício. Desde o início isso é um vício que te leva a um precipício. Fora da lei, por querer a verdade. Porra de lei que não diz qual a verdade. Depende de quem entende, quem tem capacidade. Bendito seja os ouvidos que quer nos escutar. Bendito é o homem que vai se rebelar. Falo sempre a mesma coisa, mas de maneira diferente. Bato na mesma tecla pra gente seguir em frente. Eu não deixo o cabelo atrapalhar minha visão. Não vai ser a teoria de um simples ancião que irá modificar a minha situação. Eu some com ela, ampliarei minha decisão. Aqui não é som de gringo, a plebe entende o que eu falo. Verdade ou mentira, coerente com os fatos. Você se prostitui em um sistema improdutivo, manipulando a hipótese, deixando consecutivo. Não vem com esses papos, sua ideia não me engana. Foda-se você e seu forró sacana. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Vou falar a verdade, pra mim é uma bosta. Aliança sem confiança, ou nada você alcança. Corpo sem liderança, fica sem esperança. Eu sei que o final não justifica o meio. Então não deixe que o consumo prevaleça sem freio. Comparado a um animal, tu é um burro sem arreio. E é nisso que eu creio, pois de uma fé que fica feio. Mas viva as novelas com esses falsos fatos reais. E o futuro tá bem próximo com imagens digitais. Realidade distorcida, mentira, virtuais. Acredite se quiser, enfrente ou se for capaz. Me desculpe, mas eu não aguento mais. Essa elite que consome e mata e depois pede paz. Porcos imorais, verdadeiros canibais. Aparecem na TV com direitos iguais. Aí eu digo, no Brasil nunca existiu. A manipulação sempre interferiu. O que eu achava ser certo, pois engana-se quem pensa que o mundo é do mais esperto. Longe ou muito perto, seu futuro é incerto. Especulação que vaga no deserto. Assim como se diz, a vida por um triz. E com certeza esse filme não tem final feliz. Preste atenção nas verdades que rola. Falsas verdades nunca tem hora. Boas mentiras agora tem vez. Pois não sei de qual é a vez. Quem sou eu pra falar a verdade? Quem és tu pra dizer que é mentira? Diz aí. Eu não sei, mas pretendo saber. Solução quem virá me dizer?